tocante. Jessica Simpson, Where You Are. Anterior, Abba, Take a Chance on Me, numa versão muito legal, feita por um holandês chamado Matt Pop. Muito bom. Também tivemos G.O. Culture, Darla Dirla Dada, Captain Hollywood, More and More, Wickfield, Sexy Eyes. Começamos o Flash House de hoje com Pink, Get the Party Started. É. Então se liga no seguinte, o segundo bloco vem aí e tem uma surpresinha muito boa pra vocês. Você está ouvindo Flash House. Rio Sul Rádio Serviço. Sempre é hora de combater a dengue. Fale com sua família, amigos e vizinhos. Com medidas simples, podemos eliminar focos do mosquito. Coloque no lixo as latas, embalagens e garrafas que não serão utilizadas. Coloque areia nos pratos dos vasos de plantas e mantenha tampados a caixa d'água, tonéis e barris. E quando o agente de saúde for à sua casa, receba-o bem. Ele é um forte aliado neste combate. Juntos, somos mais fortes que a dengue. Músicas em alemão. Espanhol. Sinto alegria, seré um pringao. Eu não me mereço a pena, tia. Sem tu valia, caeré em picao. Me quedaré solo. Francês. Voltamos a apresentar Flash House. O segundo bloco do Flash House de hoje é bem especial, bem diferente. Teremos tudo aquilo que a gente tem o hábito de ouvir aqui no programa normalmente, só que em versões ao vivo. Performances ao vivo dessa galera aí. Two Unlimited, Snap, Culture Beat, Corona, Alexia, Two Brothers on the 40 Floor e Type, por aí vai. Aumente o volume disso daí e confira, porque tá mó legal. Ready. Twilight Zone. save it from yourself. When you wanna take a bite, please, oh baby, please, you beg, you want, you say, you got to get some. Caught up in the trunk, I laid on thick and now there's nowhere to run. Just another fish to bait the worm on the hook of my line. Yeah, I keep many beavers longing for a chance with my heart, with S-E-X and plenty.

again. Took the train and then I've been holding on to see you again. Take a closer look in my pocketbook, and I see a picture of you and me. Wasn't it a great time by the sea, when we're laughing, just you and me, catching all the memories in my head. 'Cause it's one of the dreams we're rising for, it's one of the things we'll never know. Another day I'll be awake to find what's real to me. Left undone, finding the ways to be as a one.

Believe in yourself and you won't go wrong. times I think about you. I think about all your good advice. Why did I ever, ever doubt you? And all the words that you sacrificed. nights I wish that my lips could build a castle. Some nights I wish they'd just fall off. But I still wake up, I still see a ghost. Oh Lord, I'm still not sure what I stand for. What do I stand for? What do I stand for? Most nights I don't know anymore. Amazing things that can come from some terrible assustar. Não se vida se você não mudar. Põe alguma coisa na sacola, não esqueça a viola, mas esqueça o que puder. E cante que é bom viver. Rasgue as coisas velhas da lembrança, seja um pouco de criança, faça tudo o que quiser. E cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Se você não mudar, quiser, e cante que é bom viver. Vai, amigo, não há perigo que hoje possa assustar. Não se iluda que nada muda se você não. Você não mudar, que nada muda se você não mudar, que nada muda se você não mudar. Rio Sul Rádio. I've been trying to let you go, and I thought I was strong, but your love's got a hold on me, and now I can't move on. Are we making the same mistake? Have we learned from the past? Could this be our second chance, the one that's gonna last? Top of the world, I'm reaching out. On top of the world, I sing out loud. Just promise to never break my heart. I'll give you forever. On top of the world, just you and I. So promise to never say goodbye. Now I know we are dream.